anjo amigo, protetor. Por favor, me estenda a mão. Cuida dos meus poucos sonhos. Ilumina a escuridão. Nessa vida tão difícil, o que fazer pra mudar? Coisas boas duram pouco, falta pra respirar.